ti, ó nação sem desejo. Antes que venha a ira do Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão, e no seu amor encontrareis a paz. Buscai o Senhor, vós todos da terra, Ele é a nossa força, nossa esperança. No dia da ira, Ele nos guardará. Ó Senhor, nossa rocha, nosso lar, Gaza será desamparada, mas o povo de Judá terá seu lugar. À tarde se assentarão em sua casa, pois o Senhor os visitará. Buscai o Senhor, vós todos. Força, nossa esperança, no dia da ira, Ele nos guarda.